Na nossa caminhada, há muitas lutas e tribulações. E dá vontade de abandonar tudo, de desistir. Mas o Consolador que o Senhor nos mandou nos ajuda e nos ampara. E nos garante que o nosso esforço não é em vão. É pra Ele esse som. Quero me expor, conversar, abrir o meu coração. Se não for com você, pô, com quem eu vou falar então? Conhece a minha vida antes de eu nascer. Não precisaria nem estar dizendo nada a você, mas com sinceridade eu quero me expressar. É, eu só preciso falar. Há algum tempo, lembra, eu vivia assim. Não tava nem aí pra tempo bom ou ruim. Fazer minha vontade, agradar minha carne. Não tem nada demais diante da sociedade. Quando eu falava, não tava nem aí. O que iria causar, a quem iria ferir? Palavras obscenas, mentiras. Desejos aguçados, pronto para a cobiça. Pensava o mal, julgava pela aparência. Não conhecia a versão, já dava sentença. Um sentimento confuso e temperamental. Se entrasse numa comigo eu chamava pro pau. Muitas vezes me vi no fundo do poço, com vazio no peito que era só pele e osso. E quando vinha deprê um refúgio certo, bebida, sexo, droga, me achava esperto. Um cara normal, como se vê todo dia. Momento de angústia, momento de euforia. No mundo de pecado ser normal é fácil, mas quando se quer sair se vê num grande embaraço. Pra nadar contra a corrente tem que ter disposição, um pouco de fé e firmeza no coração. Mas sem tua presença não dá pra prosseguir. Espírito Santo, não me deixa desistir. Muita coisa mudou, muita coisa mudar, mas não vou desistir, eu sigo a caminhar. Muita coisa mudou, mas não estou sozinho. Espírito Santo, ilumina o meu caminho. Muita coisa mudou, muita coisa mudar, mas não vou desistir, eu sigo a caminhar. Muita coisa mudou, mas não estou sozinho. Espírito Santo, ilumina o meu caminho. Mas agora, eu mudei meu viver. Não ando largado, posso contar com você. Uma presença inegável no meu coração, que me dá força para enfrentar os desafios. Andar corretamente, fazer o que é certo, e contra a ideologia do chamado esperto. Crescer a cada passo no meu dia a dia, viver na tua paz, com tua alegria. Ouvir, pensar e depois responder. Não julgar pela aparência aí, pode crer, procure estar sempre de olho no meu coração, pois são pecados comuns no meio cristão. Paciência, muita mansidão pra poder conviver com aquele irmão. Confundir minha mente, zoar minha cabeça com doutrina de homens. Ah, firma minha fé no dia mau, quando traíra colar, me chamando pro pau. Usando meu passado e suas armas de praxe. Se meu domínio falhar, por favor me levante. Misericórdia, amor e perdão, tudo isso encontrei lendo 1 João. E por falar em amor, preciso muito ter, pra poder enxergar e para interceder por toda essa gente que pratica o mal. Põe a cara na tela dizendo que é normal, levando o povo a praticar a maldade. Pra clamar por eles tem que amar de verdade. Muita coisa mudou e muita coisa mudar, mas não vou desistir, eu sigo a caminhar. Pois a vitória não é só daquele acostumado a vencer, mas é também alcançada por quem não se conforma em perder. Um jovem que achava que não era ninguém, hoje crê que sua vida vai ajudar alguém. É o mínimo que acontece com quem encontra contigo. Espírito Santo, meu amigo, está sempre comigo. Muita coisa mudou, muita coisa mudar, mas não vou desistir, eu sigo a caminhar. Muita coisa mudou, mas não estou sozinho. Espírito Santo, ilumina o meu caminho. Muita coisa mudou, muita coisa mudar, mas não vou desistir, eu sigo a caminhar. Muita coisa mudou, mas não estou sozinho. Espírito Santo, ilumina o meu caminho. Muita coisa mudou, muita coisa mudar, mas não vou desistir, eu sigo a caminhar. Muita coisa mudou, mas não estou sozinho.